Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael, a rádio que está perto de você. Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade. Hospital Napoleão Laureano precisa de você. Ajuda dos maiores hospitais no tratamento de câncer a continuar salvando vidas. Seja um Laureano, faça sua doação. Caixa Econômica, Agência 1010, Conta Corrente 32028, Dígito 4, OP013. E Banco do Brasil, Agência 4362, Dígito 1, Conta Corrente 9784, Dígito 5. Seja um Laureano e continue a salvar vidas. Apoio Rádio Rural. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. EBD, da Assembleia de Deus de Guarabira. A Rialto Automóveis traz uma grande novidade pra você. É a grande promoção Portas Abertas Rialto. Taxas de juros promocionais e o principal, veículos garantidos pra você não correr riscos e ser pego de surpresa. A Rialto tem a credibilidade de quase 30 anos no mercado. Então não perca tempo e venha comprar logo seu veículo novo ou usado com as menores taxas de juros já vistas no mercado. A Rialto fica na Avenida Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Rialto, mais uma empresa do Grupo João Rafael. Rialto Automóveis, onde é fácil sair rodando. O programa a seguir é produzido sob a responsabilidade da Rádio Rural. Empresa administrada pelo Grupo João Rafael. A partir de agora, sua noite vai ficar diferente. Com mais alegria. Mais informação. Mais energia no seu rádio. Interatividade com o ouvinte. Os sucessos de todas as paradas. Os ritmos que contagiam. Prepare-se. Começa agora. Show da noite. Oito horas, 3 minutos. Alô, Guarabira, alô, Paraíba. Cheguei, né? Com essa energia positiva, né? Nesse astral lá em cima, noite gostosa de terça-feira. Hoje é dia 15 de março de 2022, né? Com as bênçãos de Deus. Cheguei para animar sua noite, deixar sua noite mais feliz, com muita alegria, com essa energia positiva. Tem as informações da internet, tem as empoeiradas, tem Roberto Carlos, tem você participando através do Zap Zap da Rural. O 3271000 é o fixo, também o mesmo número. Você pode interagir através do Zap, né? Ótima noite para você. Para você que está aniversariando hoje, obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Que possamos ter uma noite abençoada por Deus, né? Sempre Deus em nossos caminhos, apesar dos pesares. Nós estamos aqui com essa alegria, com esse astral lá em cima, para fazer a sua noite mais feliz. Liga para cá, 3271000. Eu tenho o maior prazer em lhe atender, né? Vamos rolar muita coisa boa. As informações da internet, tem as informações do mundo da bola, né? Muita coisa boa rolando para você pela nossa Rádio Rural AM, a emissora que pega bem e vai longe. João Rafael, Jabas Aguiar, Ed Carlos Monteiro, Rony Vieira e eu, Edinaldo Silva, juntos vamos fazer a sua noite, olha, com muita paz, saúde, alegria, boa noite para você que está aniversariando hoje. E aí, como é que está a sua noite? Tá gostosa, tá boa, tá bacana, tá maravilha? Abraçar você no centro da cidade, nos bairros, nos conjuntos habitacionais, você policial militar, policial civil, de plantão e ouvindo a nossa emissora, uma ótima noite para você, que possamos ter uma noite abençoada, né? Noite fria, noite gostosa. gostosa de terça-feira. Agora são 8 horas, mais 5 minutos, 8:05, é a hora certa para você que está acompanhando a nossa programação pela Rádio Rural AM, a emissora que pega bem e vai longe. Abraço ao pessoal na capital paraibana, você em Campina Grande, na famosa Rainha da Borborema, né? Abraçar você de perto, da distância. Lembrando que amanhã nós não teremos o programa Show da Noite. Em virtude, nós transmitimos o jogo de amanhã. Flamengo e Vasco da Gama, jogão de bola pela Taça Rio, né? Pelo Campeonato Carioca, como queira, né? Amanhã estaremos transmitindo o jogo com toda a equipe de esportes da Rádio Rural, tá bom? Agora 8 horas, 5 minutos, 8:05 na Rural AM, a emissora que pega bem vai longe. Eu começo! Simone Simaria, Marília Mendonça, Sorriso Maroto. 8:05. Jornal 850, a verdade no seu rádio. Você está em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael, a rádio que está perto de você. Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade. A vida nasce no campo pelas mãos de quem produz, de quem acorda cedo, de quem acredita na força do trabalho, que une o campo e a cidade alimentando o nosso otimismo. Melhor que estender a mão é poder caminhar de mãos dadas, juntos com o mesmo ideal de prover alimento e uma vida melhor para todos. Somos o Sistema FAEPA Senar. Alimentar é construir o futuro. Esta é a sua rádio. Rádio Rural, sua melhor sintonia. A todo instante, dia após dia. Bate a enxada no chão, limpa o pé do algodão. Todo sábado, das 11 à 1 da tarde, você ouve aqui na sua Rádio Rural, Dinâmica Rural. Um programa com novas ideias, empreendedorismo, com ações abrangendo as necessidades sociais, econômicas e políticas da nossa gente. Dinâmica Rural. Produção e apresentação, Abdon Miranda, todo sábado, aqui na sua Rádio Rural, a emissora do campo e da cidade. No ar, representação e administração de imóveis informa os interessados que dispõe de aluguel de diversos imóveis. Exemplo, casa residencial, pontos comerciais, apartamentos e kitnets para estudantes, localizado em diversos locais de Guarabira. Os interessados deverão entrar em contato com a empresária Jarbela Guiar, corretora credenciada pelo CRES e SENAI, pelo telefone 98888-2896. Sempre a sua, Rural AM, a emissora do campo e da cidade. Jornal 850, a verdade no seu rádio. Genilson Silva. Você está ouvindo Giro de Notícias. A informação com ética e credibilidade. Você está em sintonia com a Rádio Rural de Guarabira, Paraíba, a mais potente e moderna emissora da região. Uma empresa do Grupo João Rafael, a rádio que está perto de você. Rádio Rural AM, músicas e informação de qualidade. Rural AM, a emissora do campo e da cidade. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh.